pra ser diferente do que falaram. Algemas que tentaram me prender se arrebentaram, cadeados se quebraram, ao meio foram partidos, e os que se gabaram hoje se encontram sumidos. Algumas decisões mudam muitas atitudes, mas algumas atitudes mudam muitas decisões. Me colocaram nesse mundo para que eu lute, então eu luto até que seja cumprida minhas missões. Hoje em dia, tudo no mundo é vaidade, mentiras são maquiadas e se tornam verdades. Falar que rap é sentimento já virou uma coisa chata. Se rap é sentimento, por que meus irmãos se matam? É um querendo tomar o lugar do próximo, mas as únicas coisas que toma atestado de óbito. Por quê? Que tudo aqui é em vão. Só sabem buscar problemas, nunca buscam solução. Muitos tentam mudar a sua rotina, mas algumas rotinas são difíceis de mudar. A rotina do ser humano é nascer, viver e morrer, e muitos morrem antes mesmo do seu coração parar. Então vai viver vagabundo, o mundo tá te chamando. Vai viver vagabundo, o que que tu tá esperando? Tu veio pra mudar o mundo, não fica moscando, que enquanto cê não faz nada, o tempo já tá passando. Então vai viver vagabundo, o mundo tá te chamando. Vai viver vagabundo, o que que tu tá esperando? Pra mudar o mundo, não fica moscando, que quando cê não faz nada, o tempo já tá passando. Nascemos, crescemos, vivemos, missões recebemos, respiramos, e sem cumprir missões morremos. O ser humano se ocupa com insignificantes, estão usando a mente como enfeite de instante. Os cara quer Nike Shox, Nike Air, Xbox e mulher, andar com um Cross Fox ou então um Chevrolet, pois pensam que nenhuma mina vão querer se ele tiver a pé. A vida é louca, sou um cardenal que anda por ela, escondido e muqueado em becos e vielas. Madeiras e pedras ferem, palavra mais que corte. Como existe final feliz se todo final tem morte? Foda-se meu endereço, tira a carta do baralho. Sei que seu ouvido é que é o meu destinatário. Remetente Gabriel Faria Muniz, mensagem luta independente de dor ou cicatriz. Uns querem a vida eterna, não sei pra quê. Se viver pra sempre, vai ver todos que você ama morrer. Já esbocei sorriso falso e não pra tentar ser real. E sim pra quem gosta de mim, não vê o quanto eu tava mal. Então vai viver vagabundo, o mundo tá te chamando. Vai viver vagabundo,